A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Cá estamos nós para mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. E hoje começamos o programa de uma maneira diferente. Ditos de a nossa terra. Está tanto frio! Sim, o vento vem do sítio do Mar Coalhado. Sabe o que quer dizer este dito? Fique connosco até ao fim do programa, onde daremos a resposta. Natal está a chegar e com ele a magia e a alegria das crianças. E por isso, hoje temos connosco no estúdio a Rita Russo, o Sebastião Brito, a Ana Filipa Figueiredo, o Afonso Aleixo e o Afonso Henriques, que são alunos do pré-escolar do Vale do Ferreiro, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, acompanhados pela sua educadora Graça Figueiredo. Ora, muito bem-vindos ao nosso programa. Olá! Aquilo que estava ali. Vocês sabem o que é que hoje vieram cá fazer ao programa? Vieram falar sobre o quê? O que é que acham? Natal. Ah, isso mesmo. E o que é para vocês o Natal? Contem lá, o que é que vocês acham? Presentes. Diz. Presentes. Presentes? E tu, Rita? Nasceu o menino Jesus. Boa. E tu? O Natal é amizade. Muito bem. E de que é que vocês gostam mais no Natal, sem ser presentes? O que é que gostam mais no Natal? Pai Natal. Sim? Ganhar presentes. Ganhar presentes? E falaram no Pai Natal. Quem é o Pai Natal? Quem é o Pai Natal? Vocês já viram o Pai Natal? Eu já. Sim? Aonde? Na casa dos meus avós. E como era o Pai Natal? Tinha barbas. Ah. Compridas. E gostam do Pai Natal? Sim. Muito bem. Então, e qual era a prenda que vocês gostavam mais de receber este ano? Uma prenda. O que é que vocês pediram ao Pai Natal? Ao Menino Jesus? O que é que pediram? Quem eu diz? Eu pedi um patins e uma carrinha de Barbie. Boa. E tu? Eu pedi um fato. Um fato? Um fato? Um fato? Que fato? Um fato assim para ir a um casamento? Não. Então? Um fato dos super-heróis também não? Não. Ah, o Pai Natal vai ter que descobrir, não é? Pois é. E tu? O que é que pediste? Saco de boxe. Um quê? Um quê? Saco de boxe. Um saco de boxe. Oh, que tu és muito valente e muito forte. E tu? O que é que pediste? Uma carrinha da Barbie. Uma Barbie de cavalo. Boa. E tu, Afonso? O que é que pediste? Uma Barbie de cavalo. Nem eu. Eu também não. E tu, Afonso, o que pediste? Olhem, digam-me cá uma coisa. Como é que o que é que vocês fazem na noite de Natal? Como é que vocês lembram-se? Vão para a cama cedo? Quim, quim, quim. quim. Ai, vão? Quim, quim. Vais para a cama muito cedo e não acontece nada? É, coitadinho. É, eu não vejo porque eu estou em cima. Ah. Tu viste? Eu também vi. Viste o quê? O Pai Natal. Ah. Eu não. Tu não. Até como é que sabem que ele vai lá? Porque... É noite de Natal. Pois. Sabem o que é que eu faço? O que é que eu faço lá na minha casa? Eu deixo sempre uma caneca de leite com chocolate e umas bolachas. E uma cenoura. E uma cenoura. Para quem? Para a Rena. Claro. Muito e bem. O que é que acontece no dia a seguir? O que é que é? Está tudo comido. Pois tudo está. Comido. É porque ele existe mesmo, não acham? Sim. Digam lá, muito alto. Sim. Sim. Que o Pai Natal comeu tudo. Ah, pois, é porque é mesmo verdade. É mesmo verdade. Vocês acreditam? Eu leio tudo. Não acreditas? Então, porquê? Eu acho que são os pais. Tu achas que são os pais? Acham? Não. Eu já acho. Ouvi. Ah, pronto. E tu? E tu, Ana? O que é que tu achas? Existe? Ah, eu sei que existe nos Açores, porque eu já fui aos Açores. Ah! De avião! Ah, que sorte! E lá nos Açores havia um Pai Natal? Havia. Ah! E tu acreditas, Ana? O Pai Natal, tu já viste? Não. Não, mas não, ele existe. Nem eu. Sim. Então, como é que vocês recebem as vossas prendas no dia de Natal? Porque os pais compram. Porque os pais compram e depois como é que... Não, porque os avós. Claro. Os avós é que compram. E depois vêm os presentes como? Do Pai Natal. Ah, pronto. E vem nas renas, vem o Pai Natal lá em casa e entra lá em casa o Pai Natal? Como é que entra? Pela chaminé. Ele deixa ficar pela chaminé os presentes? Não. Deixa ficar ao pé da árvore de Natal. Ao pé da árvore de Natal. Natal. Pronto, muito bem. E vocês abrem os vossos presentes à noite ou no dia seguinte? No dia seguinte. No dia seguinte. Todos? No dia seguinte. Eu no dia na seguinte. Minha casa abre no dia seguinte. Eu da casa bem. Dos avós já vou. Abres logo. Ah, então tu abres duas vezes. És uma sortuda. E vocês? Também. Também. Olha, e quem eu fez não. A árvore de Natal? Quem é que... decorou a árvore de Natal na vossa casa? Eu! Ah, não acredito. O que é que puseram lá na árvore de Natal? Bolas! Um anjinho, e o que é que tem no cimo da árvore de Natal? O que é que a vossa estrela. Árvore de Natal... Estrela! Quem fez? Estrelinha. Quem pôs a estrela na vossa árvore? Mãe! Fui eu. Vocês chegam ao cimo da árvore? Sim! Eu não, porque a minha é muito grande, chegou ao teto. Ajudaram a pôr a árvore. Muito bem, vês? Muito bem. Olha, mas vocês não nos responderam uma pergunta. O que é o Natal? Já é uma, disseram. É uma pergunta difícil, eram é só os presentes. Os presentes. É uma pergunta difícil, não é? Não. E costumam ter a vossa família? Vocês jantam com a vossa família? Sim. É uma coisa boa, não é? E se tiver a Covid? Na avó, claro. E se tiver a Covid? Pois, se tiverem, têm que pôr uma máscara. Não é? Então como é que comem? Pois. Olha, pois, fazem um buraquinho na máscara. O que é que achas? Não. Então. Olha, comem sem eles. Pois. Ah, tem que comer no outro. Pois é, pois é. Tem que se arranjar uma maneira, não é? Quando há um problema... O que é que temos que fazer? Eu já sei. Se tiverem Covid, um jantam com o outro e o que tem Covid janta um numa mesa. Claro, tem que sempre arranjar uma maneira de resolver. Não podemos é chorar, pois não? Eu sei. Mas vocês estão felizes, não estão? Vocês gostam desta data, desta altura, não é? Gostaram de vir à rádio? Sim. Já acabou? Não, vocês podem cá ficar até ao fim. E quando forem maiores, podem vir para aqui e fazer um programa. Como aqueles meninos que estão ali e que vão dar as entrevistas e que vão falar sobre não, coisas. Eu não posso porque eu já não... Não faz mal, mas podes vir na mesma e mexer nos botões e escolher músicas. É muito giro. As músicas de Natal são bonitas, não são? Sim. Pois está. Mas isto está ligado. Está. Tudo ligado. Estás a falar. Está tudo, está tudo a gravar. Sim? Pronto. Vocês querem dizer mais alguma coisa acerca do Natal? Não, não, não, não, não, não, não, não. Não. Graça, educar para os valores é uma das maiores tarefas da vossa profissão. De que forma são tratadas as festividades e as tradições neste nível de ensino? Sim, é verdade. Na educação pré-escolar, trabalhamos muito os valores. Mas os valores não se ensinam, vivem-se no dia-a-dia. Aprendem-se na relação as crianças umas com as outras e com os adultos também. As festividades. E assim, nós geralmente temos um plano de atividades e cada jardim e cada educadora são autónomos para planificar as festividades. Geralmente tentamos levar para o lado os valores, porque as tradições portuguesas têm muitos valores, né? Por exemplo, o São Martinho, tem a lenda de São Martinho, que tem a ver com a bondade. Então tentamos levar para a parte dos valores a educação, mas eles sentirem o porquê da tradição. E envolver os garotos na, não é só fazer desenhos sobre, mas entenderem o porquê das festividades. Que atividades estão previstas para celebrar esta quadra? Esta quadra tivemos até alguma sorte porque os meninos foram já assistir dois espetáculos este ano. Foi de Ser de Oz, que eles adoraram, e agora iremos esta semana ver o Gato das Botas. Normalmente o que é que nós fazemos? Decorações de Natal. Muita brincadeira com o Natal e com o Pai Natal, e muitas surpresas e muita magia. E os meninos enfeitam a árvore de Natal eles sozinhos, não é? E fazem o presépio. E essencialmente é isso. De que maneira é que as famílias são solicitadas a participar nestas atividades? Durante estes últimos anos foi um bocado complicado, devido aos constrangimentos que nós sabemos. Este ano já abrimos um bocadinho mais as portas à comunidade e os pais participam com levando decorações, por exemplo, participando na festa de Natal ou sendo ativamente participantes como atores ou coisas do género, ou então tratando da logística, também é muito importante a logística das festas, não é? Portanto, este ano a festa foi organizada pelos pais, esta festa de Natal, que vai ter lugar dia 16, no agrupamento. Sim. E é aberta à comunidade para finalmente conseguirmos fechar o Natal todos juntos, com saúde, esperamos nós, e paz. É verdade. Foi muito bom estar aqui hoje convosco. E um Feliz Natal. Com muitas prendas e com muito amor. Obrigada! Os nomeados e os vencedores das diferentes categorias do The Games Award deste ano são, pela voz do João Ferreira, vamos ouvir os nomes dos nomeados e respectivos vencedores. Depois de um ano repleto de grandes jogos, chegou a altura de reconhecer os maiores feitos da indústria em 2022. Para isso, no dia 9 de dezembro, realizou-se o The Game Awards, a maior celebração do mundo gaming. Nela, sublinharam-se os melhores e os maiores jogos do ano, onde houve espaço para algumas surpresas. Hoje, vou rever os nomeados e os vencedores das categorias de maior importância. Claro que todas as categorias têm a sua respectiva importância, porém, iríamos estar aqui o dia todo, e eu não posso estender muito o programa de hoje. Na categoria do jogo do ano, os nomeados foram A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, Xenoblade Chronicles 3, na qual o vencedor foi Elden Ring. Na categoria de melhor jogo de ação, tivemos como nomeados Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu e Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge, na qual Bayonetta 3 foi o vencedor. Já na categoria de melhor jogo de aventura, tivemos A Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, Tunic, na qual God of War Ragnarok foi o vencedor. Na categoria de jogo com melhor narrativa, tivemos A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Immortality, na qual God of War Ragnarok foi o vencedor. Na categoria de melhor jogo indie, tivemos Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray e Tunic, na qual Stray foi o vencedor. Na categoria de melhor jogo mobile tivemos Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap, Tower of the Fantasy, na qual Marvel Snap foi o vencedor. Na categoria de melhor RPG tivemos Elden Ring, Live Alive, Pokémon Legends Arceus, Triangle Strategy, Xenoblade Chronicles 3, na qual Elden Ring foi o vencedor. No melhor jogo de luta tivemos DNF Duel, JoJo's Bizarre Adventures All-Star Battle R, The King of Fighters 15, Multiversus, Sifu, na qual Multiversus foi vencedor. Na categoria de melhor jogo de desporto tivemos Fórmula 1 2022, FIFA 23, NBA 2K23, Gran Turismo 7, Oli Oli World, na qual Gran Turismo 7 foi o vencedor. Na categoria de melhor jogo multijogador tivemos Call of Duty Modern Warfare 2, Multiversus, Overwatch 2, Splatoon 3, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, na qual Splatoon 3 foi o vencedor. Já por último, na categoria de melhor jogo de esportes, tivemos Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Rocket League, Valorant, na qual Valorant levou o prémio de melhor jogo. Já a música que está de fundo no momento em que estou a falar é nada mais nada menos que a banda sonora de God of War, composta por Bear McCreary, que ganhou o prémio de melhor música banda sonora. God of War Ragnarok dominou a cerimónia com 10 nomeações e 6 prémios, porém quem levou para casa o prémio de maior renome foi nada mais nada menos que Elden Ring. E agora, a pergunta que não se quer calar. Será que algum jogo foi injustiçado? Bury my body, Lord, I don't care where's a. Bury my body, Lord, I don't care where's a. Bury my body, 'cause my soul is gonna live with God. Oh, yeah. Bury my body, Lord, I don't care where's a. Bury my body, Lord, I don't care where's a. Bury my body, 'cause my soul is gonna live with God. Acabamos de ouvir Bury My Body. Esta semana venho falar do álbum The Animals. The Animals é o álbum de estreia da banda com o mesmo nome, The Animals. Foi lançado no final do verão de 1964 e o álbum apresentou aos Estados Unidos o som arrastado e sujo do Rhythm and Blues, que caracterizava este grupo, tal como muitos que vieram do Reino Unido na mesma época. O álbum inclui vários padrões R&B, escritos por nomes como Chuck Berry, Fats Domino e John Lee Hooker, bem como o single número 1 House of the Rising Sun, aqui apresentado na sua forma apropriada para a rádio, que iria ser restaurado para o tamanho completo na compilação de fevereiro de 1966 The Best of the Animals, e para CDs posteriores e reedições digitais de The Animals apresentariam a gravação completa. A lista de faixas. No lado 1, este álbum contém The House of the Rising Sun, The Girl Can't Help It, Blue Feeling, Baby Let Me Take You Home, The Right Time e Talking About You. No lado 2 deste álbum contém Around and Around, Gonna Send You Back to Walker, Memphis, Tennessee, I Met Again, I've Been Around e Bury My Body. Os créditos deste álbum pertencem a Eric Burden, nos vocais, Alan Price no órgão, vibrafone, guitarra, baixo e backing vocals, Elton Valentine na guitarra e nos vocais de apoio, Chas Chandler no baixo e nos vocais de apoio e John Steele na bateria. No geral dou 5,5 em 10 a este álbum, até agora a pior nota que já dei a um álbum aqui no, na rádio, mas esta nota tem uma razão de ser dada assim. Os Animals são uma boa banda, que inovaram o seu estilo e criaram temas intemporais, mas este álbum apenas é lembrado até hoje por conter a música de House of the Rising Sun. Se fôssemos falar da banda em vez de falar só do álbum, eu daria uma nota muito superior a esta, mas sendo que só estou a falar do álbum, não posso dar uma nota tão alta sendo que apenas uma música é lembrada até hoje. Em seguida, iremos ouvir The House of the Rising Sun. Thank you. perdeu-se e morreu amando. Quem não se recorda destas palavras ao ler o romance carismático de Camilo Castelo Branco? Pois é, a Matilde Martins vai agora falar-nos de Amor de Perdição, considerada a obra-prima de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, nascido a 16 de março de 1825, em Lisboa, é um dos maiores escritores portugueses do século XIX. Durante toda a sua carreira literária, produziu poesia, teatro, historiografia, contos, romances e novelas históricas, de aventuras e passionais. A sua vida foi marcada por alguns infortúnios que o levaram a colocar fim à vida a 1 de junho de 1890. O escritor sofria há muito tempo de cegueira progressiva, causada pela sífilis. O seu estado era praticamente irreversível. Enquanto a sua mulher, Ana Plácido, conduzia à porta o médico que o acabara de examinar, Camilo, sentado na sua cadeira baloiço, disparou um tiro-revólver na cabeça. O escritor ainda sobreviveu algumas horas, mas não resistiu aos ferimentos. Foi sepultado 3 dias depois, no cemitério da venerável Irmandade Nossa Senhora da Lapa, no Porto, tal como era o seu desejo. O suicídio encerrou uma vida longa e infeliz, marcada pela instabilidade, pelos infortúnios e, nos últimos anos, pela doença que o autor refletiu na sua obra literária. Amor de Perdição, considerada a obra-prima de Camilo Castelo Branco, é o livro que vos apresento hoje. Toda a história, ou parte dela, passa-se na cidade de Viseu, no século XIX. Esta novela passional conta a história de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, dois jovens pertencentes a famílias nobres e rivais. Pelo seu temperamento um tanto ou quanto irascível, Simão está sempre envolvido em confusões, o que faz com que o seu pai o mande estudar para Coimbra, onde acaba, mais uma vez, por se envolver em confusões, o que o leva a ser detido. Já em liberdade, regressa a Viseu, onde conhece Teresa Albuquerque, por quem se apaixona perdidamente. O único senão remete ao facto de Teresa ser integrante da família Albuquerque, a grande rival da família Botelho. Esta paixão provoca no rapaz uma série de transformações positivas. Regenera-se, torna-se estudioso, passa a compreender a importância do amor, sentimento que passará a conduzir todos os seus atos a partir de então. Quando descobrem a paixão proibida dos dois jovens, os Botelho, ordenam que Simão regresse a Coimbra. A Teresa são dadas duas opções, casar com o seu primo Baltazar ou ir para um convento. Movidos pela paixão que sentem um pelo outro, os dois jovens continuam, com a ajuda de Mariana, filha do ferreiro João da Cruz, e de uma mendiga a contactar por correspondência. Mariana apaixona-se por Simão, mas tem total consciência de que nunca será correspondida. Todavia, sente satisfeita ao ver a felicidade do amado. Após sofrer diversos atentados e ameaças, Teresa recusa o casamento com o seu primo, facto que a leva ao convento de Monchique, no Porto. Ao descobrir o exílio da amada, Simão opta por raptá-la, matar o seu rival e entregar-se à polícia. João da Cruz, o ferreiro, oferece ajuda a Simão, propondo-lhe que fuja. Contudo, Simão recusa, comprovando o típico comportamento do herói romântico. Simão assume o seu gesto desesperado e faz questão de pagar por isso. Por isso vai preso. O destino de Teresa é o convento, enquanto Mariana segue firme ao lado de Simão, oferecendo sempre ajuda ao homem que ama. Condenada à forca, a sentença é atenuada e Simão é exilado na Índia. No momento da partida do amado, Teresa, padecendo de uma doença grave, pede que a coloquem no mirante do convento, para que assim possa assistir à partida do navio que levará o seu amado para longe. Depois do derradeiro adeus, Teresa morre condenada pelo amor exagerado que a levou à perdição. Durante a viagem, Mariana, companheira inseparável de Simão, mostra-lhe a última carta de Teresa, e ao saber da morte da amada, Simão tem uma febre inexplicável, acabando por morrer. Tal como Teresa, o amor de Simão levou à perdição. Na manhã seguinte, o corpo de Simão é lançado ao mar. Mariana, por não suportar tal desgraça, atira-se ao mar abraçada ao cadáver de Simão. As três personagens são, portanto, vítimas de um amor inesquecível, um amor de perdição. Ainda antes de me despedir, gostaria de vos contar uma curiosidade do livro. Camilo Castelo Branco encontrava-se detido na cadeia da relação, no Porto, quando escreveu o livro. A obra foi escrita num período de 15 dias e foi lançada em 1862. Boas leituras! E neste momento, a Mafalda vai trazer até nós uma profunda, atual e pertinente reflexão sobre a aprovação da legalização da eutanásia feita pela Assembleia da República. O que está aqui em causa é a nossa liberdade de opção. De facto, a nossa liberdade individual não pode interferir na liberdade dos outros. O Parlamento aprova a legalização da eutanásia. A despenalização da morte medicamente assistida foi aprovada em votação final global com os votos favoráveis do PS, de 6 deputados do PSD, do Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e os deputados do PAN e LIVRE. O Chega e o PCP votaram contra. No PS votaram igualmente contra 6 deputados e absteve-se José Carlos Alexandrino. O diploma ainda terá acertos na relação final, o que deverá acontecer na próxima semana e depois seguirá para a apreciação do Presidente da República. É a terceira vez que Marcelo Rebelo de Sousa irá analisar um diploma que despenaliza a eutanásia. Na primeira vez, em fevereiro de 2021, enviou o decreto para o Tribunal Constitucional por considerar existirem conceitos excessivamente indeterminados. O Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade de algumas normas, o que levou o Presidente a vetar o diploma. Na segunda ocasião, a 29 de novembro de 2021, Marcelo optou por um veto político em que pedia a clarificação de expressões doença fatal, se só incurável, se apenas grave, utilizadas no texto. Caso o Presidente da República escolha novamente fazer um veto, uma maioria absoluta de deputados em efetividade de funções, 116, pode confirmar o diploma sem que Marcelo Rebelo de Sousa possa ter intervenção. Momentos antes da aprovação em plenário, o Chega e o PSD tentaram adiar a votação por motivos regimentais, diferentes entre si, mas sem sucesso. André Ventura argumentou que o texto final referente à eutanásia não poderia ser votado na sexta-feira passada, por causa da hora, 18h23, a que ficou disponível o guião de votações com todos os diplomas, sem a antecedência exigida pelo regimento e a não publicação do texto em Diário da Assembleia da República. Neste último ponto, o líder do Chega considerou que a falha da publicação pode ser um motivo para o Tribunal Constitucional inquinar o processo. De acordo com o diploma aprovado na passada sexta-feira, a eutanásia deixa de ser punida pelo Código Penal por decisão da própria pessoa, maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável. O doente tem de se encontrar numa das seguintes situações: lesão definitiva de gravidade extrema ou com doença grave e incurável. A morte medicamente assistida, que pode ocorrer por suicídio assistido e eutanásia, administração de fármacos locais, só pode ocorrer após um período de 2 meses e a contar da data do pedido de abertura do procedimento. O doente tem acesso a uma consulta de psicologia clínica e o procedimento de morte medicamente assistida pode ser praticado nos estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde e dos setores privado e social que estejam devidamente licenciados e autorizados para a prática de cuidados de saúde e que disponham de internamento e de local adequado e com acesso reservado. A eutanásia é sempre um assunto polémico e bastante sensível que, à semelhança de outros temas, como o aborto, necessita de uma boa base de informação para então podermos formar uma opinião sobre ela. Apresentar de repente a proposta de que podemos escolher o momento em que morremos parece ser uma ideia completamente irreal e desmedida. Mas, e contudo, é preciso perceber que a eutanásia não é exatamente isso e tem condições muito específicas para ser aplicada. Como referi, só pode ser utilizada com pleno consentimento do paciente, que tem direito a consultas de psicologia clínica, e para casos de doença que provoque sofrimento de grave intensidade. Ou seja, não se aplica a todo e qualquer caso, e a pessoa que desejar proceder à eutanásia estará a ser devidamente acompanhada para se certificar de que quer prosseguir com a sua decisão. Nesta matéria, tenho, na verdade, uma opinião formada e que vai de encontro ao que foi decidido no Parlamento. Parece-me que, acima de tudo, as pessoas nestas situações devem ter o direito de escolher. A aprovação da eutanásia não quer dizer que todos os que sofram doenças que provoquem um grave sofrimento tenham de recorrer a ela. Não. O que expressa é que quem se encontra nestas condições tem a possibilidade legal de o fazer. Nós, individualmente, podemos não concordar e essa posição apenas diz que, numa situação destas, nós não vamos querer utilizar este procedimento. Mas não, nada diz em relação à decisão de todos os outros indivíduos e parece-me que a nossa liberdade individual não pode interferir na liberdade dos outros. Ou seja, não podemos obrigar os outros a aceitar uma decisão que é nossa. E por isso, acima de tudo, deve estar a nossa liberdade de opção. E portanto, resta-nos agora esperar pela aprovação do Presidente da República, que, se tudo correr bem, será decidida ainda antes do Natal. Acerca deste assunto, eu concordo com a lei da eutanásia, eu acho que devia ser aprovada. Porque basicamente estão a dar a opção de escolha a pessoas que, com doenças que não têm cura e que estão apenas num estado de sofrimento bastante grave. E eu, se estivesse na situação dessas pessoas, eu preferia ter uma opção de acabar com a minha vida e acabar com o meu sofrimento do que ter de esperar e ficar à espera até morrer de doença, sendo que vou estar a sofrer durante mais tempo. E, na minha opinião, eu acho que devia ser aprovada e ser acessível a qualquer pessoa com doenças mesmo muito graves e que não tenham cura. Olá a todos. Acabámos de ouvir The Great Gig in the Sky, da lendária banda Pink Floyd. Esta música foi lançada em 1973, juntamente com o álbum The Dark Side of the Moon. Esta música, segundo os artistas, representa a vida a descer gradualmente para a morte. De seguida, iremos ouvir Time, lançado no mesmo álbum onde consta a canção The Great Gig in the Sky. Esta é uma das músicas mais ouvidas desse álbum. Espero que gostem das escolhas desta semana e que possam recordar ou até mesmo conhecer estes hits do rock dos anos 70. Aproveitem! alarm bell calls the faithful to their knees. Hear the softly spoken magic spell. Hoje fala-se de forma disputurada e leviana da guerra nuclear a propósito da guerra na Ucrânia. Por isso o texto que o José Ribeiro vai agora partilhar connosco sobre a poluição radioativa e as suas nefastas consequências é bem atual e merecedor de reflexão. Desta vez sim, podemos dizer que o José Ribeiro nos traz notícias explosivas. Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre a poluição radioativa. A poluição radioativa ou nuclear designa a poluição gerada pela radiação, materiais radioativos. É considerada o pior tipo de poluição, posto que é a mais perigosa para o planeta. As substâncias radioativas podem ser naturais ou artificiais. Lembrem-se que a radiação é um conceito da física que designa a propagação da energia por ondas eletromagnéticas e radioatividade. Determina os núcleos instáveis dos átomos de alguns elementos químicos, os quais são capazes de gerar a radiação. A poluição radioativa surge através da energia nuclear ou atómica, produzida pelas centrais nucleares. O tipo de lixo gerado é chamado de lixo radioativo ou nuclear. Um bom exemplo de poluição radioativa são as bombas nucleares, sendo o principal componente combustível o urânio. Além dele, outros gases e elementos tóxicos são libertados durante os acidentes nucleares, estrôncio, iodo, césio, cobalto, plutónico, entre outros. Um dos acidentes nucleares mais conhecidos é o acidente de Chernobyl, ocorrido em 1986 na Ucrânia. Ainda podemos citar as bombas atómicas que atingiram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Ambos trouxeram consequências negativas para a humanidade, morte e proliferação de doenças, além de alertar o mundo sobre a poluição mais terrível do mundo. Rádio Boa Nova. Desta vez a Mafalda vai levar-nos a viajar pela freguesia de Santa Cruz do Douro, no concelho de Baião, e pela Fundação Essa de Queiroz. Neste espaço deslumbrante e paradisíaco, podemos deliciar-nos com a Casa Fundação Essa de Queiroz e, sobretudo, com o repasto regional de comer e chorar por mais. E no final, sentados sobre a ceira ao Rio Douro, contemplar os barcos rabelos a navegar sem pressa de chegar ao seu destino, fumando o pensativo cigarro, como Essa genialmente escreveu em seus romances. Tormes é o nome que lhe ficou cunhado. No entanto, onde verdadeiramente estamos é na freguesia de Santa Cruz do Douro, no concelho de Baião. É aqui que se encontra a Fundação Essa de Queiroz, onde ainda pode ser admirado parte importante do espólio do escritor e até degustar uma refeição absolutamente única. Esculpida nos penhascos do Douro, é uma viagem carregada de referências queirozianas, mesmo se muito pouco tempo o escritor por lá passou. É um imenso espaço verde, cheiro a terra e vinhedos, frutas e caruma, uma paisagem bucólica que acabou por inspirar um dos mais conhecidos livros de Essa, A Cidade e as Serras, publicado já depois da sua morte. A Casa de Tormes acabaria por ficar imortalizada nas letras e o seu percurso fecha até aos dias de hoje. E vale mesmo a pena uma visita. A Fundação Essa de Queiroz tem a sua sede na Casa de Tormes, na Quinta de Vila Nova, um espaço dedicado a perpetuar a memória de um dos mais extraordinários escritores portugueses, procurando ainda divulgar, em Portugal e no estrangeiro, uma obra que resistiu à erosão do tempo e que continua a ser lida com reverência e admiração por sucessivas gerações. A casa atual é lindíssima, longe do lugar medonho com que essa se terá confrontado quando foi visitar a quinta que em partilhas familiares tinha cabido à sua mulher, Emília de Castro. Atualmente, a vertente educativa e cultural assume uma particular importância da atividade da Fundação, sendo imperioso visitar o núcleo museológico que alberga praticamente todo o espólio de Essa e que sobreviveu até aos nossos dias. Há visitas guiadas, com um preço geral de 5€, mas descontos para séniores, portadores de cartão jovem e visitas escolares. E no interior pode observar objetos pessoais do escritor, como a secretária alta onde escrevia de pé e alguns móveis da sua casa em Paris, onde faleceu. O baú dos seus manuscritos ou a original cabaia oriental que lhe foi oferecida e com a qual se fez fotografar. Uma visita à Fundação Essa de Queiroz não é apenas uma visita ao universo queirosiano. É uma viagem pelos objetos mais pessoais de um escritor que criou histórias e ambientes que ainda hoje são identificados como fidedignos. Muitos não eram, são frutos da sua prodigiosa imaginação. No entanto, houve momentos descritos nos livros que ainda hoje são apreciados e vividos. Um exemplo é a gloriosa refeição descrita no livro A Cidade e as Serras e que é recriada no restaurante de Tormes, nas instalações da Fundação. Na Ementa pode escolher o famosíssimo arroz de favas, o bacalhau com pimentos e grão de bico, a cabidela, o fricassé de ave ou o lombo assado. A gastronomia queirusiana em todo o seu esplendor, estando ainda disponíveis provas de vinhos para um grupo mínimo de 10 pessoas e que incluem vinho, sumo, broa, presunto e azeitonas. As informações foram disponibilizadas pela Fundação Essa de Queiroz. Assim, não deixe de visitar Tormes e recordar o grande escritor que Essa de Queiroz foi. Boa viagem! A propósito do Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital solicitou a colaboração de alunos de diversas nacionalidades a frequentar a escola sede para a produção de um vídeo sobre o tema. Os alunos leram nas suas línguas o artigo número 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. É de salientar que este ano letivo se encontram a frequentar o agrupamento, desde o pré-escolar ao secundário, alunos de 21 nacionalidades. A diversidade cultural faz já parte do cotidiano das nossas escolas. Com as novas tecnologias, o mundo tornou-se uma aldeia global e, por isso, há que preservar e respeitar a diversidade cultural que, em vez de dividir, nos enriquece a todos pela partilha de experiências e de culturas diferentes. Ora bem, senhores ouvintes, se bem se lembram, na semana passada trouxemos aqui Do They Know It's Christmas, da banda Live Aid, a propósito de uma campanha de solidariedade promovida nos idos anos 80. Nessa altura falei também de uma outra versão ou de um outro momento musical muito importante na história dos anos 80, que foi mais tarde, no ano seguinte, em 1985, o êxito, o grande clássico da solidariedade musical, We Are The World. Essa canção, composta por Quincy Jones, Michael Jackson e Lionel Richie, teve como propósito angariar o máximo de fundos possível para acudir à fome que graçava, e ainda graça infelizmente, em África. Juntou os grandes nomes da música pop da altura, dos Estados Unidos, e foi provavelmente um daqueles momentos musicais a ficar na memória de todos. Muitas vezes, nesta altura natalícia, esta música passa nas rádios e será bom não nos esquecermos o seu propósito inicial, juntar fundos e juntar vontades políticas também para terminar de vez com a fome em África. Thank you. porque a cultura é essencialmente popular, vamos dar-vos agora a resposta à questão que pusemos no início do programa com o dito popular, aquele em que se diz que o mar coalhado é semelhante ao vento frio que vem do norte, que vem onde a neve existe e, no nosso caso, que vem da serra. Portanto, quando as pessoas aqui dizem que o frio vem do sítio do mar coalhado, significa, obviamente, que o vento vem do lado da Serra da Estrela. Sabias, Ana Mendonça? Muito interessante, Mizé. Ah, pois é. Participaram neste programa Matilde, Mafalda, Martim, João Mário, José Ribeiro, Ricardo, Maria José Silva e Ana Mendonça. Na sonoplastia, o Estevão Abreu. Na revisão de textos e edição, Basílio Lima. A todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.